Uma iniciativa que já não é só do Concelho de Oliveira, é também da região e, como sabem, são muitas as pessoas que vêm até e procuram Oliveira do Hospital para conhecer e ver e apreciar a qualidade das nossas marchas. Refiro-me à qualidade porque, de facto, todos os anos tem havido esse acrescento às marchas populares e, de facto, essa é que é a grande novidade das marchas populares de Oliveira do Hospital, é as próprias marchas, a própria organização de cada instituição procurar fazer mais e melhor todos os anos, e essa é que é sempre a grande surpresa da noite, esse brilhantismo que cada instituição faz por fazer questão de trazer todos os anos para esta edição promovida pela Câmara Municipal. Eu acredito que dificilmente haverá uma edição aqui na região com tantas marchas participantes e com tantos elementos participantes. Aliás, Oliveira do Hospital tem esse destaque, esse protagonismo também derivado a esta dimensão do número de elementos e participantes nestas edições que ao longo do ano vão-se realizando por aqui em Oliveira do Hospital. Porque aquilo que se vai apresentar a 17 de junho é obviamente resultado de um trabalho que temos vindo a fazer desde o início do ano. A data foi marcada nesse mês e desde então têm estado presentes e têm estado connosco, com a Câmara Municipal, para nos ajudarem a que a noite de 17 de junho seja uma grande noite e que todos nos sintamos muito orgulhosos do trabalho que fazemos aqui em parceria.